A fecheiro 100, 11ª parte, Pádio Tu. Capítulo 51, Traição, Outubro, 1769. Roger abriu os olhos e vomitou. O ardor da bilis que lhe subiu pelo nariz e o vômito que lhe escorreu pelo cabelo não eram nada comparados com a dor que sentia na cabeça e na virilha. Uma mudança no movimento enviou uma onda de cores caleidoscópicas da virilha ao cérebro. Sentiu o cheiro úmido de lona. Depois alguém disse algo perto dali e o pânico sem forma passou a ter contornos borrados entre as cores. Gloriana, tinham-no capturado. Ele guinou em reflexo, impedido por uma dor forte nas têmporas, mas foi contido um milésimo de segundo antes por algo redondo nos seus pulsos. Amarrado. Ele estava amarrado. A forma do pânico apareceu negra na sua mente. Bonnet. Eles tinham-no capturado e retirado as pedras e agora iriam matá-lo. Contorceu-se convulsivamente, puxando os punhos com dentes cerrados pela dor. O convés abriu-se por baixo dele com um resmungo repentino e ele caiu com força. Vomitou de novo, mas o seu estômago estava vazio. Teve arrancos de vômitos, as costelas a tremer a cada espasmo contra os sacos envolvidos em lona sobre os quais estava. Não eram velas, não era um porão, não era o Gloriana, não era um navio. Um cavalo. Ele estava amarrado de mãos e pés, de barriga para baixo, em cima de um maldito cavalo. O cavalo avançou mais alguns passos e parou. Vozes murmuraram, mãos agarraram-no e depois foi puxado rudemente e colocado de pé. Caiu logo, incapaz sequer de se manter em pé ou de impedir a queda. Permaneceu encolhido no chão, concentrando-se na respiração. Sem os solavancos era mais fácil. Ninguém o incomodou e, aos poucos, começou a ter noção do que o rodeava. Ter noção não ajudava muito. Havia folhas úmidas debaixo do seu rosto, frias, cheirando a podre. Abriu um olho cuidadosamente. Céu acima, uma cor muito intensa, entre azul e roxo. O som das árvores, o correr da água ali perto. Tudo parecia girar lentamente à sua volta, dolorosamente vivido. Fechou os olhos e pressionou as mãos no chão. Credo, onde estou? As vozes conversavam descontraídamente e as palavras perdiam-se no meio dos passos e relinchos dos cavalos ali perto. Ele prestou atenção, mas não conseguiu entender as palavras. Sentiu um momento de pânico com a incapacidade. Não conseguia nem mesmo determinar a língua. Ouviu um golpe atrás de uma orelha e outro na nuca e uma dor que fez as suas têmporas latejarem. Tinha sido atingido com força. Mas quando? Será que os golpes tinham rompido vasos do seu cérebro e acabado com a sua capacidade de entender línguas? Abriu os olhos e, com extremo cuidado, deitou-se de costas. Um rosto quadrado e castanho. Olhou para ele sem uma expressão clara de interesse e depois olhou para o cavalo que cuidava. Índios. O choque foi tão forte que ele se esqueceu momentaneamente da dor e sentou-se abruptamente. Assustou-se e apoiou o rosto nos joelhos. Fechou os olhos como se tentasse não desmaiar de novo. E o sangue latejava na sua cabeça. Onde estava? Mordeu o joelho, apertando o pano entre os dentes, esforçando-se por se lembrar. Fragmentos de imagens voltaram-lhe à mente, em partes que se recusavam a unir-se para fazer sentido. O ranger das tábuas e o cheiro de imundícias, o sol cegante que entrava por janelas de vidro, o rosto de Bonnet e a respiração das baleias na neblina, e um menino chamado, mãos unidas no escuro e o cheiro forte do lúpulo. Eu juro, com o meu corpo, juro adorar. Bri, Briana. O suor frio rolou-lhe pelo rosto e os músculos do queixo doíam-lhe com o movimento. As imagens pulavam na sua mente como pulgas. O rosto dela, o rosto dela. Ele não podia esquecer-se. Não era um rosto gentil. O nariz afilado e olhos azuis, frios. Não, não eram frios. Uma mão no seu ombro tirou-o da tortuosa busca por memórias para o presente imediato. Era um índio com uma faca na mão. Paralisado pela confusão, Roger simplesmente olhou para o homem. O índio, um homem de meia idade com um osso nos cabelos espetados e um ar que não era para brincadeiras, agarrou em Roger pelo cabelo e puxou-lhe a cabeça para trás e para a frente com um ar crítico. A confusão desapareceu quando ocorreu a Roger de que estavam prestes a tirar-lhe ali o scalp. Atirou-se para trás e atacou com os dois pés, acertando nos joelhos do índio. O homem caiu com um grito de surpresa e Roger rebolou, levantando-se e saiu a correr pela sua vida. Correu como uma aranha embriagada, com as pernas abertas, mancando em direção às árvores. Sombra, refúgio. Gritavam atrás dele e ele ouviu o som de pés espalhando folhas. Então algo fez com que tropeçasse e caísse de borco, num baque de fazer estremecer os ossos. Puseram-no de pé de novo, antes que ele pudesse recuperar o fôlego. Não adiantava lutar. Eram quatro homens, incluindo aquele que Roger tinha atirado ao chão. Este vinha na direção deles a mancar, ainda de faca na mão. Não magoar, tu! Disse ele zangado. Deu um estalo na cara de Roger, depois inclinou-se e cortou as faixas de couro que lhe prendiam os punhos de Roger. Com um ronco longo, virou-se e foi até onde estavam os cavalos. Os dois homens que seguravam Roger soltaram-no rapidamente e também se afastaram, deixando-o a contorcer-se ali como uma plantinha ao vento forte. Ótimo, pensou ele. Não estou morto. Que raio está a acontecer? Sem resposta a essa pergunta, esfregou o rosto rapidamente com a mão, descobrindo vários hematomas que não vira antes, e olhou ao seu redor. Estava numa pequena clareira, cercado por enormes carvalhos e nogueiras em crescimento. O solo tinha uma camada de folhas castanhas e amarelas, e os esquilos tinham deixado montes de cascas de bolota e de nozes espalhadas no chão. Ele estava numa montanha. A elevação mostrava-lhe isso, assim como o ar frio e o céu azul indicavam que era quase o momento do pôr do sol. Os índios eram quatro, todos homens. Ignoraram-no totalmente, tratando das suas coisas no acampamento sem olharem para Roger. Ele lambeu os lábios secos e deu um passo cuidadoso em direção ao pequeno riacho que passava por cima de rochas cheias de algas a alguns metros dali. Bebeu água, mas estava tão fria que sentiu os dentes a doer. Quase todos os dentes estavam soltos de um dos lados da boca e o queixo tinha um corte feio. Lavou o rosto rapidamente com uma sensação de déjà vu. Uns tempos antes, ele tinha-se lavado e bebido daquela maneira, água fria correndo sobre rochas cor de esmeralda. Fraser Ridge agachou-se e a lembrança voltou ao lugar em pedaços grandes e feios. Brianna, Claire, Jamie Fraser. De repente, a imagem confusa que procurou tão desesperadamente voltou. O rosto de Brianna, com os ossos largos e bem delineados, os olhos azuis rasgados em cima de um nariz comprido e reto. Mas o rosto de Brianna tinha envelhecido, com a pele desgastada num tom bronzeado, endurecida pela masculinidade e pela experiência, os olhos azuis intensos e cheios de raiva. Jamie Fraser, maldito cabrão! disse Roger em voz baixa. Maldito cabrão, desgraçado, tentou matar-me. A sensação inicial foi de perplexidade. Mas a raiva não ficava muito atrás. Lembrava-se agora de tudo: o encontro na clareira, as folhas de outono como fogo e mel, e o homem em chamas, entre eles, o jovem de cabelo castanho. E quem raio era ele? A luta. Tocou num ponto doloroso debaixo das costelas, fazendo uma careta. E o fim de tudo, deitado nas folhas, certo de que estava prestes a ser morto. Afinal, não morreu. Lembrava-se vagamente de ter ouvido o homem e o rapaz a discutir algures por cima dele. Um deles queria matá-lo logo, o outro disse não. Mas raios o partam se sabia dizer qual deles. E depois um deles voltara a agredi-lo e não se lembrava de mais nada até agora. E agora olhou à volta. Os índios tinham acendido uma fogueira e havia um caldeirão de barro ao lado. Nenhum deles lhe dava a menor atenção, apesar de Roger saber que eles estavam bem cientes da sua presença. Talvez eles o tivessem tirado de Fraser e do rapaz. Mas porquê? O mais provável era Fraser o ter entregado aos índios. O homem com a faca dissera que eles não pretendiam magoá-lo. O que pretendiam eles fazer consigo? Olhou à volta. Não faltava muito para escurecer. As sombras distantes sobre os carvalhos já tinham crescido. E depois, espertalhão, se fugires no escuro, para onde é que vais? A única direção que conheces é para baixo. Os índios aparentemente ignoravam-no porque tinham a certeza de que ele não iria a lado nenhum. Ignorando a verdade desconfortável desta observação, levantou-se. Primeiro, as prioridades. Era a última coisa que queria fazer naquele momento, mas a sua bexiga estava prestes a rebentar. Os seus dedos estavam lentos e trapalhões colados de sangue, mas ele lá conseguiu soltar o cordão das calças. A primeira sensação foi de alívio. Não era tão mau quanto parecia. Doía-lhe tudo. Mas tudo parecia indicar que ele estava basicamente intacto e inteiro. Só quando se virou para o fogo, o alívio simples foi sucedido por uma explosão de raiva tão pura e cega a ponto de fazer desaparecer a dor e o medo. No seu punho direito havia uma mancha oval preta, a marca de um polegar como uma assinatura. Credo, disse ele muito baixinho. A fúria ardeu-lhe nas entranhas. Ele sentia-lhe o gosto amargo na boca. Olhou para a encosta da montanha atrás de si, sem saber se estaria virado para Fraser's Ridge ou não. Espere por mim, tolo, disse ele entre dentes. Vocês os dois, esperem por mim. Vou voltar. Mas não agora. Os índios permitiram que ele comesse. Uma espécie de guisado que eles pegavam com as mãos, apesar de estar quase a ferver. Mas tirando isso, continuavam indiferentes a ele. Ele tentou falar inglês, francês e até o pouco de alemão que sabia, mas não obteve qualquer resposta. Eles amarravam-no quando dormiam. Os tornozelos eram amarrados e uma coleira era-lhe colocada à volta do pescoço, presa ao punho de um dos seus captores. Por indiferença ou porque não havia, não lhe deram um cobertor. E ele passou a noite a tremer, encolhido o mais que podia, perto da fogueira. Ele pensara que não iria conseguir dormir, mas dormiu, exausto de dor. Mas foi um sono intranquilo, cheio de sonhos violentos e fragmentados, interrompido pela constante impressão de estar a ser estrangulado. De manhã partiram de novo. Não usaram cavalos desta vez. Ele caminhou o mais rápido que pôde. A coleira estava frouxa à volta do pescoço, mas uma corda curta amarrava-lhe os punhos às rédeas de couro de um dos cavalos. Ele tropeçou e caiu várias vezes, mas conseguiu levantar-se, apesar dos ferimentos e dos músculos doridos. Teve a clara impressão de que eles o arrastariam sem o menor problema se ele não se levantasse. Estavam a ir para o norte. Ele conseguia saber isso por causa do sol. Não que isso o ajudasse muito, uma vez que não fazia ideia de onde tinham partido. Ainda assim, podiam estar perto de Fraser Ridge. Não estivera inconsciente mais de algumas horas. Olhou para os cascos do cavalo ao seu lado, tentando estimar a velocidade. Não mais do que 5 ou 6 quilómetros por hora. Ele estava a conseguir acompanhar, sem grande esforço, marcos de fronteira. Não sabia onde estavam a levar, nem porquê. Mas se alguma vez conseguisse voltar, tinha de memorizar as condições do terreno pelo qual passavam. Num penhasco, com cerca de 12 metros de altura e cheio de vegetação, crescia um diospireiro retorcido, saliente de uma racha na rocha, como uma mola a sair de uma caixa de brinquedos, coberto com frutos cor de laranja. Eles apareceram na ponta de um espinhaço, com uma vista incrível de montanhas distantes. 3 picos altos, unidos contra um céu avermelhado, e o da esquerda era mais alto do que os outros dois. Ele conseguia lembrar-se disso. Um riacho, um rio, que caía por um pequeno desfiladeiro. Eles guiaram os cavalos por um vau raso, molhando Roger até à cintura na água gelada. A rotina de viagem durou dias, sempre a encaminharem-se para norte. Os seus captores não falavam com ele. E no quarto dia ele percebeu que começava a perder a noção do tempo, entrando num transe como um sonho, invadido pela fadiga e pelo silêncio das montanhas. Puxou um fio comprido da bainha do casaco e começou a formar um nó. Um nó para cada dia, tanto para ter um pequeno controle da realidade como para manter um método de estimar a distância percorrida. Ele ia voltar. Independentemente do que acontecesse, ele ia voltar a Fraser's Ridge.